se o mundo gira, o tempo corre, nada vai te esperar. Entra de cabeça no seu sonho, só assim você vai ser feliz.